nível 340 já está autorizado, Gael, Lê da Morte, Bacan 3285. Xanair 6303, boa noite, mantenha aproximação, aguarde pista no zero livre, ajuste no zero no 3, informa o tráfego número 1 a 1 milha da cabeceira aproximadamente. Tráfego no 03, ajuste no 3. Olha o azul 2795, possibilidade de voar o Sierra Vitor 367? O 795, mantenha pros bons, se é pros bons, o Sierra Vitor 368. Temos uma área restrita ali na base naval de Aracu, o 2795. Aí, bom, o Sierra Vitor 367 da presente passa por dentro da área. Tá ótimo, após bom que o 368, então, azul 2795. Xanair 6303, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 10 nós. Autorizado, pista 10, 63, pouso 10, Xanair 6303. Xanair 3305, chame controle solo em 121.9, considero solo 59. E call sign? Roger, Skyflyer 2015, wait for clearance to Lisbon. Solo, Salvador, 3305. 3305, Alfa, Juliette 05. Alfa, Juliette 05, 3305. 3895.4. Ponto 3895. Afirmo, pronto 4. Afirmativo, tá 3895. Tá 3895, autorizado, se abrir por Fomeu, via presumo no 0, Taubaté. Nível de voo 340, saída da El, Leda, Mótima, decola da 10 com curva direita, código 5143, controle Salvador 120, decimal 80. Decola 10, autorizado para Guarulhos, nível 340, pela presumo 10, Taubaté. Saída da El, Leda, Mótima. Decola 10, curva direita, transporta 5143, controle 120.8, dão 3895. 3895, contagiamento correto, chame pronto, pushback, acionamento 08. Sim, 3895. Novo, comandante 2875, tá bom? 2175. Voo 2175, posição 10. 2175 da Gol, aguarde cópia para se abrir a Gol Fomeu, prepare a saída da Olha da Monte. Salmão, chame a 3-3 Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 62, cativa 3. Skyflyer 2015, ready to copy. Skyflyer 2015, you're clear from Salvador, Sierra Bravo, Sierra Vita to Lima, Papa, Papatango. Via Upper Zulu 10, then Natal, then Upper November 873, and then S-Files. Follow light level 330. Puka departure, then Z-part transition. Departure runway 10 after departure left turn, squawk code 5141. And departure control frequency 120.80. Frequência 126.85, secundária 125.45, bom voo. Left turn, 4141, Flyer 2015, your readback is correct. Call me for pushback and start gate number 11. Barbara, top 370, após Barbara, trouxe o 909. O 1909, como tráfego a 1 hora 15 milhas no rumo sudoeste, cruzando o nível 1-10 em descida, é um Alfa Tango 72. Azul 2795, como tráfego na posição de 9 horas 13 milhas, está no rumo noroeste, cruzando uma centena em subida, um Boeing 737. Aguarde, tentaremos a coordenação por centro de sítio, 9096. passou no 096 centro, solicitou que mantivesse a rota e restringiu no nível 350 a sua subida. Certo, mantém a rota, restringiu 350, 2795, assim que livrar a área aí à sua esquerda, eu curvo o seu pro 366, positivo? Presidente, o 2795, obrigado. No 096, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85, bom voo. 2545, 2185, bom no 096, boa noite. Confirma pronto 4. O 2175 autorizado se abre a Golf Romeo, via peso 10 Taubaté, nível de voo 360, saída da EL, linha da morte. Decola da pista 10 com curva direita, código 5146 e controle Salvador 1020 decimote 0. Autorizado Guarulhos 360, Zulu 10 Tabaté, agora dono 0 da Elo e da Norte, 146, o controle não entendi. O 2175, confirmando o cotejamento correto, autorizado para o feedback acionamento, portão no 0. Ok, máxima para o táxi do 2175. Confirmando, ainda não está pronto, o Gol 2175. Negativo. Se a gente chame pronto, o Gol 2175. Azul 2795. 2795, Torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 2795, Azul 2795, filho, chegar, bom trabalho. 2795, 1515, we request the SAP 1 engine on the SAP, and then the pushback. Roger, Roger, Skyflyer 2015, you're clear to start up one engines and then call for pushback. Yes, start one engine and call you back for pushback. Azul 2795, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 090 graus, estou no zero, nós. Pouso autorizado no zero, só 2795. Gol 2175, autorizado para receber estacionamento de táxi. Ativo. Tá pronto, vai tomar para o táxi. Acionamento da posição número 8. Número 2 do setor, tá 38 no 5. Gente, meu 2, tá 3. 8 no 5. O gol 2175 na escuta? 2175, você escuta? O 2175 confirma condições de puxar a aeronave através do portão 9? Eu acho que já. Grato. 3895 na escuta? Consiga, 3895. Estimado para pushback e acionamento é de 5 minutos. Sim, está 3895. Salvador, ABU 4235. 4235, a sua identificação desta 4 mil pés, ajuste no 0 no 4, via chegada bom. 7, libera direita, controle solo em 121, decimal 9, uma boa noite. Graças, 219, camarada. Just 1 minute, please. Flyer 2015. Wait just 1 minute, please. Wait for pushback clearance. Solo Azul 2975. Azul 2795, Alfa Kilo Parte 3, 4 Romeo, a posição. Alfa Kilo Parte 3. Solo, algum 2-1. Gol 2175, já um problema no trator aqui, já vai iniciar o táxi, ok? Gente, chega pronto o táxi, está funcionando o trator. Não tem nada, é o Galeão, 184 a bordo. Confirmar a autonomia para a gente ver? Está com 4 horas e 10. Gente, voo 2175, quando pronto, autorizado o táxi até o ponto esperado 1-0, estou em Salvador no momento desse 1-9-5, ajuste o altímetro 1-0 no 4. Flyer 2015, you're approved, pushback, home for taxi. Bono 2175, pronto? Thank you. 2175 autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 090 grau e cono 2 nós. Olá, lá, no 0 gol, 2175. 815, o que nós estimado? Continua aí 12 minutos? Aguarda 3 minutos. Gente, mais 3 minutos, dá 3, 8, 9, 5. Mário. Possível, Rua 298. Autorizado, direto 368, mais à frente eu solicito, se necessário, uma redução de velocidade. O senhor vai seguir o tráfego da companhia, o azul 4235, que está se aproximando pelo setor norte de Salvador, vindo de Recife. Autorizado por 368, confirme o nível mantendo certo? Positivo. Obrigado, 4235. Visando 75, decolar 226, chame controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom final de semana. Center voo de point runway 10, the weight GNH is 1014, Salvador Tower 118, decimal 95. 2175, boa noite, peça de contato radar, se você era disponível de voo 360. Após 2000 pés, foi direto Leda, após Leda, Mótima. 2000 Leda, após Leda, Mótima. 310, subindo de voo, 75. Taxi Nene, pronto, 10 India, 10 Alpha, to Holy Boy, Dragway 1, 0, Scarpa, 2, 0, 5. Salvador, boa noite, Chené 6303, centro da Romeu, autorização Guarulhos 360. Mais 4 Guarulhos, Chené 6303. Na guarda, 6303. Agora é o Argentina, Norte Copa, prepare saída da Ilha da Morte. Da Ilha da Morte. 38 no 5, autorizado para o Chibre de Acionamento, Chico Tá. Autorizado para 38 no 5. Azul 4235, da presente, servido 366, descendo para 2510, o ajuste no 014. O ponto estabilizado na final R9. Correndo 366, 2500, no 014, azul 4235. Skyflyer 2015, taxiing runway 10. Skyflyer 2015, clear for line up and takeoff runway 10 in 080 degrees at 10 knots. Clear for line up and takeoff runway 10, Skyflyer 2015. Positivo a critério 4298, descendo para 2510, o ajuste 10 no 4, e tiver preferência, autorizado 366 da presente. Da presente, aliás, vamos manter o 368, descendo a 2500, 1014 o ajuste. Positivo, reporta então na final de nave 4298. Reportará. 8, a sua identificação desce para 4.000 pés, o ajuste 10 no 4, chegada bom. Após bom, voa Serra Vitor 368 para evitar a área da base naval Geratur. Então, desce para 4.000 na proa do Serra Vitor 368, após bom, voa Monstro 8, comunicador. Azul 4235, estabilizado R9, da 10. 4235, torre 118, decimal 95, bom pouso. É, Rina, agora com a torre 118, decimal 95, azul 4235, obrigado, boa noite. Torre Salvador, azul 4235. Azul 4235, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 090 graus, 10 nós. Autorizado, pouso 090, azul 4235. iFlyer 2015, airborne 33, suite just call code to 5141, 5141, and call departure control 120.8. It's called 5141 and 120.8, Sky Flyer 2015. Good day. Departure, bueno, este es Skyflyer 2015, Puka Departure, passing 2300 feet. Bueno, Skyflyer 2015, radar contact on the call, climb to level 330 on Puka Departure. Skyflyer 330 on Puka Departure, Skyflyer 2015. ¿Qué pasó para esta copia, señor? Los cuatro. Afirmo. GM3 03 autorizado Guarulhos, via peso 10 Taubaté, nível de voo 360, saída da Eleda Mótima, decola da 10 curva direito, código 5154, controle Salvador 1208. Confirme o telefone, por favor? 5154. Dado Guarulhos 360, transfiro 10 até Taubaté, saída da Eleda Mótima, decola da 10 curva direita, saída 5154, controle 208, 6133. Vai adicionar pronto para o estacionamento 62, Xenia. Pronto para o estacionamento. Autorizado, chame táxi. Abri para táxi, 7692, 7171, pronto, corta. Autorizado Campinas, via peso 10, Cuba, via peso 16, restante conforme rota. Nível de voo 360, saída da Ilha da Morte, vai decolar da 90 direita, código 5151, controle Salvador no 208. Campinas, para via peso 10, Cuba, via peso 16, nível 360, saída da Ilha da Morte. Mas eu trago da pista 0 pela direita, 5-1, transponder e controle do Gabriel Salles. Correto, chame pronto, portão 01, azul 9271. Mas eu confio. Mari. Ok, 050, possibilidade do WhatsApp. Autorizado, etapa da presente, 6224, mais à frente eu vou solicitar uma redução. Ok, obrigado, 6224, vou entrar. Estabilizado, 4298. 4298, Torre 1, 18, decimal 95, bom pouso. Torre Salvador, 1895, boa noite, 4298. Do 4235, no solo 36, libera direita, controle de solo em 121, decimal 9. Libera a direita, controle de solo, Bona 2, Zona, decimal 9, azul 423. Torre Salvador, boa noite, azul 4298, final RNAV da pista no zero. Azul 4298, boa noite, mantenha aproximação, guarda pista no zero livre. Guarda pista livre, 4298. Azul 4235, livrou Foxtrot. 080 graus, 10 nós. 4298, livre pouso, pista 10. Juliette, azul 4235. 4, 4, 5, 5, 5, CM3 3, autorizado o táxi até o ponto espera do 10, 2 saludo 1995, acho que o último 1094. 1895, e o táxi é o chão. Azul 4335, Alfa, mantendo da Juliette, visual com Airbus 320 à sua esquerda, portão 62. Ah, visto Airbus, azul 4335. Após a passagem do tráfego, ingresso a Juliette, portão 9. Após a passagem do Avianca, prossegue na SMS portão 09, azul 423. Uno 5 autorizado a alinhar e manter pista 10. Salas 40, libere direita, controle de solo 121, decimal 9. Ao liberar direita, 219, 4298, boa noite. iFly 2015. Call now receive center frequency 125.45. If unable, 126.85. Bye bye. Receive center 124.45. If unable, 126.85. Escape flight 015. Bom dia, bom ano. Voador 4298, boa noite. 3815, decolagem autorizada, pista no zero, vento 090 graus, ano 29. Autorizada, decolagem, 090, 3815. Boa noite, hoje chamei a 3, 3, espera pronto. Chamei a 3, atenta a rolagem de voz da TAM, autorizada alinhar e manter pista no zero após. Aí, mantenha no zero, hoje. Tá 3815, decolado 42, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, boa. Boa, o Serra Vito 366, descendo para 2.500 pés, o ajuste no 094, reporta na final, Renato. Hoje, senhor, descendo para 2.500, com 888, com 1.014, com maré estabilizado. Controle, boa noite, 3815, 1400. Boa noite, TAM 3815, contato radar na decolagem, sobe via nível 340, CD da EL. Sobe via 340 da EL, Leda, pode voar, Leda, senhor? Autorizado, depois de 2000, Leda. 2000, Leda, obrigado, 3815. Azul 4298, me escuta? coordenada da companhia sendo puxada? Salvador 42, você avisa, né? Isso. A aeronave ocupava o portão 01, que é o portão que a sua aeronave irá ocupar. Após o início do táxi da aeronave, ingressa Juliette, portão 1. Ok, após a aeronave da companhia, prossegue para o 2142, 98. Chané 63, 13, decolagem autorizada, pista no 0, vento 0, 9, 0 graus, 13, 9. B224, 2500 pés, ajuste no 0 no 4, autorizar final de nave e reporta na final. 2971-PB117 com 4 horas e 20 de autonomia, até no Ribeirão Preto, está pronto para o táxi. Segundo PB? 117. 117. Afirmativo. Azul 9271, autorizado Índia, com espera do 90, 2 Salvador 9395, ajuste do altímetro 9094. Autorizado táxi a Índia para o ponto de cabeça 90, ajuste 9094. Eu posso esperar 118, vou esperar a base. 4298, ingresso, Juliette 01. Ingresso aqui a Juliette para o gate 142. O 888 Torre, 1-8, decimal 95, bom pouso. 8-9-5. Salvador, 1-8-8, boa noite. Boa noite, 888, boa noite. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 0, 90 graus, 129, ajuste no 0, no 4. QN me pousa na 1-0, 1-8-8. Siga o controle. Com a gentileza, 6313. Se possível coordenar com o Recife, vamos contra. 6313 tentaremos. Porém, a segunda aeronave aí que está na saída, a primeira está a 12 milhas à frente. Aguarde um instante. Opa, se conseguir para os dois, é só bom. Tá, azul, 9 da 7. Então, 38 no 5, dá presente, o centro solicitou que o senhor voasse pro base. Pro base, 38 no 5, obrigado. Eu chamei a 63 no 3, o centro solicitou que mantivesse o perfil da saída e informou que tem uma restrição de 30 milhas lá para entregar pro centro da via. Tranquilo, sem problema. Obrigado, Mantena. Ocean, 63 no 3. Eu sou 366, tá precisando enganar, minha 224. É 224 do Xané, Torre 1, no 8, decimal 95, bom pouso. 895, obrigado, Sérgio. 180 graus, 10 mais. Olá, 14 graus, Nicolás, eu sou 92, passou. Salvador, muito boa noite, 6224, Oxané, estabilizado na RINAV 10. Oxané 6224, boa noite, mantém aproximação, aguarde pista no zero livre, ajuste no zero no 4. No zero no 4, Azul nas 271, decolando 51, chame Comunidade Salvador em 120, decimal 8. Azul, decimal 8, boa noite, Azul nas 271. Chanel 6224, pouso autorizado, pista na 0, vento 090 graus, 109. 95, 38, 15. 38 no 5, chama o centro, frequência 125, decimal 1, secundária 123, decimal 8. 25, 238, boa, 38 no 5. Boa. Controle Salvador da Azul, Raio 271, cruzando meu pé. Raio 271, contato radar na decolagem, sobe via nível 360, siga da EL. É, via 360, subindo da EL, o Azul, Raio 271. Da 271. Tá autorizado direto da EL para o Azul, Raio 271? Autorizado, 9271. Deixa eu ver. Xané 6313, chama o centro Recife agora, frequência 125, decima 1, secundária 123, decima 8, bom voo. 25, 123, 8, bom início de ano a todos aí, obrigado. Comente. Xané 6224, no solo 54, libera direita, controle solo em 121, decimal 9, boa noite. Direita 219, boa noite, na 224. 6224, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, lembra do espaço, obrigado. Voo 1170, sem identificação, desce ao nível 050, na proa do CA Vitor 366.